favela, nego mora envergado. Pra ter lugar, bamba no samba, nego é desvertebrado. É de arrasar, é de arrasar. Brasil, teu jeito de ser e de proceder é desossado. Brasil, teu corpo que encanta de se ver é desgraçado. Salvei manés e dondons, a língua mole que os escravos mastigavam antes da gente comer. Salvem aiás e oiôs, a fala doce. Salve o dengo e as marocas, as tuinhas e o dendê. Lá na favela, nego mora envergado. Nego mora envergado pra ter lugar. Bamba no samba, nego é desvertebrado. Nego é desvertebrado. É de arrasar, é de arrasar. Brasil, teu jeito de ser e de proceder. Turururu. É desossado. É Brasil, teu corpo que encanta de se ver. Lalaia, laia, laia. É desgraçado. São emanés e dondões, a língua mole que os escravos mastigavam antes da gente comer. Salvem aiás e ioiôs, a fala doce. Salve o nego e as marocas, as tuinhas e o dendê. Salve mané, alegria deste povo. Salve Pelé, pelo que podemos ser. Brasil dos prédios ocos que desabam. Brasil das pernas tortas, teu gingado é lindo de ver. Salve mané, alegria desse povo. Salve Pelé, pelo que podemos ser. Brasil dos prédios ocos que desabam. Brasil das pernas tortas, teu gingado é bonito de ver. Nego mora envergado, de alegria desse samba. Salve Pelé, tá na favela.